Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 041-8401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia. A Hora da Misericórdia é toda voltada para Jesus misericordioso, toda ela. O texto é assim, as orações são assim, tudo é Jesus misericordioso. Inclusive, estou esperando o seu telefonema para você dizer: olha, padre, na Hora da Misericórdia eu recebi essa graça. Gente, se de novena em novena graças e bênçãos são derramadas, o que você acha diante de Jesus misericordioso? Eu não estou brincando não, gente. Escuta esse testemunho, veja lá. Luciana Bueno, de Ibiporã, Paraná. Escuto pela rádio Alvorada de Londrina. Padre Reginaldo, a sua bênção. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Padre, queria muito teu livro das 10 respostas, que foi no dia dos namorados que o meu marido me deu. Fiquei muito feliz, pois quando falei do Senhor pela primeira vez para ele, ele não ligou muito, disse que era só mais um na mídia, mas fui dando água para ele todos os dias e pedindo para que Deus mudasse seus pensamentos. E o Senhor acredita que quem está devorando o livro é ele? E me disse que realmente o Senhor tem algo diferente. Agradeço a Deus. Amém. Pelo Senhor entrar na nossa casa todos os dias e aumentar a nossa fé. Fique com Deus, a sua bênção. Que Deus abençoe, filho. Obrigado por esse feedback. É, de fato, às vezes as pessoas dizem, é mais um. Sim, eu sou mais um dentre tantos que tentam evangelizar. Só que eu tenho colocado bases para permanecer. Como eu digo, faça chuva, faça sol. Esses dias não sei que rádio disse que, nossa, aqui na região está uma febre seu programa. Não, não quero que seja uma febre. Eu quero que seja algo constante, porque o discipulado de Jesus tem que ser constante, permanente. Filhos e filhas, Bíblia aberta, cartilha de oração. Eu venho, Senhor Deus, ouvir-te com amor. Eu venho, Senhor Deus, neste mês da Bíblia. De paz com muito ardor. Vai lá. Mateus 9, 9 a 13. Palavra que une os povos, palavra de conversão, palavra de alegria, é luz para o coração. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa, junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos, por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse, não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprendei o que significa. Misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que eu vim chamar, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos mergulhar nas águas profundas da misericórdia de Jesus. Eu até ia conduzir esse momento para um outro lado, mas aí o sonoplasta me ajudou. Se você está me ouvindo, eles vão aumentar um pouquinho a trilha sonora. Eu quero que você visualize Jesus. Todos nós temos a nossa imagem de Jesus. Não importa a cor dos olhos nem do cabelo, é a tua imagem de Jesus. Jesus passou pela vida de Mateus e disse, segue-me. E ele o seguiu. Nesse momento, deixa Jesus olhar para você, olhe para Ele e mergulhe nesse coração misericordioso de Jesus, nesse rio de misericórdia, nessa fonte inesgotável de graça. E o que você quer pedir a Ele? Tem algo que inquieta a tua alma? Algo que você passou, vai passar hoje ou amanhã, que você gostaria de dizer, Senhor, me fortaleça, Senhor, seja minha força, meu refúgio, seja minha rocha. Tem alguém que esteja doente, que você quer mergulhar nessa água da misericórdia? Você está escutando? É como um riacho, é como um rio que passa. Assim é a graça de Deus que sai do coração de Jesus. Mergulhe e diga, restaure a vida desta pessoa. Cure esta enfermidade. Não importa se é uma enfermidade afetiva, emocional, social, seja um problema físico. Toca, Senhor. Manifesta teu poder, manifesta, Senhor, a tua graça e tua bênção. Senhor Deus, nós clamamos a vossa misericórdia e pedimos, visite aqueles que estão já há semanas, meses, anos, prostrados numa cama. Como esses dias eu visitei um senhor que tinha escaras, gente, que eu fico imaginando a dor daquele homem, lúcido, e feridas nas costas. Nós que somos verdadeiros serelepes, para pensar se ficar numa cama dias, meses, anos. Senhor Deus, seja fortaleza para aqueles que estão definhando numa cama. Seja, Senhor, fortaleza para aqueles que cuidam desses doentes e se sentem impotentes. Não há o que fazer, não tem o que fazer. É estar presente